Já se passaram 9 anos desde que eu passei por isso, e algumas pessoas que convivem comigo sabem do que eu passei em relação a um desenho, o Ben 10. Emanuel, ele tinha 3 anos. Eu enumerei aqui para mim não esquecer. Ele tinha 3 anos quando esse desenho foi, quando esse desenho saiu, e ele se viciou nesse desenho. Ele adorava. Eu também passei a comprar objetos para ele desse desenho, né? Só que Deus começou a me dar sonhos em relação a esse desenho. Tudo que eu comprava para Emanuel, Deus me dava sonho, me revelava em sonho, mas eu não dava ouvido. E Emanuel fingia que se transformava no Ben 10, eu achava lindo, morria de rir ele se transformando naqueles demônios do Ben 10. Aí eu tive um sonho com o relógio. Eu sonhei que eu batia no relógio, quando ele subia, eu botava no ouvido, eu ouvia demônios amaldiçoando. Eu não entendia, mas no sonho eu sabia que eram demônios falando um monte de coisa, praguejando alguma coisa, mas eu cega, cega, porque eu queria agradar o meu filho. Só que Emanuel, ele queria uma festa do Ben 10. Aí ele enlouqueceu querendo uma festa do Ben 10, eu quero, eu quero. E aí o Espírito Santo falou comigo: não faça essa festa. Mas eu fiz. Eu lembro que era Emanuel no meio e todos aqueles bonecos que ele se transformava ao redor, aqueles demônios. E eu paguei um alto preço pela minha desobediência. E aí, quando foi uma noite, eu estava dormindo e aí eu estava virada para a parede. Quando eu me virei, né? Quando eu me virei, que eu olhei, eu vi os 4 braços dentro do meu quarto. Como eu estou vendo vocês, aquele boneco forte, vermelho, com os braços muito fortes e grande, e uma camiseta branca. Ele é do tamanho do meu guarda-roupa. Quando eu me virei, ele estava olhando para mim e para Yuki dormindo. Quando eu me virei, ele se virou em câmera lenta e saiu devagarzinho do quarto.